assim, ó. Bem na manha, bem na moral. Crocodilo detonando. Crocodilo e Mauro Som. Mauro Som e Croco. Na parada, vamos nessa. Pra começar, bem na manha, bem light. Bem na moral, assim, ó. Patrese e Marlon Beat. Patrese e Marlon Beat. 3, 2, 1. São José! É o baile do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Quando Patrese. Vem, filha! Vem me abraça, me beija, me ama. Sozinho. Só esse abraço. Eu não sei viver sem teu carinho, meu amor. Eu vou chorar. E o quê? Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim. Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. Sinto machuca com ele. O meu coração e a tristeza. Bem na moral, machuca! É a minha companheira. E aí, Savo? Devia me ator. Lá no setor, pai. Nas noites que a solidão vem me despertar. Já não tem mais sentido viver só. Viver só. E o quê? Eu só quero esquecer. Ô, oh, Lourinho! Ô, Lourinho! Pulou o muro. Nunca mais sofrer. Vou dar o amor que me faça feliz. Que tá lindo, pai. Carinho que eu sempre quis. Chega de solidão, sofrimento e dor. Bora, pana, bora, pana. Quem tem um amor, vou encontrar o amor que me faça feliz. Que me dê o carinho que eu sempre quis. Chega de solidão, sofrimento e dor. Só é feliz no mundo quem tem um amor. Sacode, balança, agora! Aqui é diferente, então bora! Patrese. É o baile do Patrese. E aí, Cláudio, segura, meu irmão! Fica, fica! Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai. Duas Marias, a morena e a loura. A loura e a morena. Maria! Você ó, oh, Mariazinha! De não me olhar. A Loura e a Morena tá comigo! Pra acreditar. Vamos lá! E você está ligada no coração. Aí, Dedê! Louco, louco, louco estou para te conquistar. Pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir. Pra ter você. Crocodilo Prime. Minha. Louco, louco, louco estou para te possuir. Pra ter você. Véia show, Marlon Bim. Eu só quero acordar com certeza que você está comigo. Dois, três, vai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Machuca, vai! Fala, Lourinho! Lourinho do Barreira, a primeira dama. A Rubi. DJ Patrese. Que já existe. E você, você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Vem, Brasil! Sem te amar. Meu parceiro, meu amigo. Você me perdeu. Não deu valor em mim. E aí, meu parceiro Wallace? Quantas minhas também comigo? Um abraço! Como é que é? E não? Não vale a pena ter você. você é DJ Patrese. Alguém que vai me amar. E agora? Aí você vai saber. Me perdeu um grande amor. É tudo diferente. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. O baile do Patrese. Os pés no chão me queimou. Eu flutuei no teu amor. As luzes molhadas. E aí, meu parceiro Magrão? Cambicha Magrão. Sempre comigo. Entrego, ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Bora abrindo, bora abrindo, bora abrindo. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Não gira. Nós somos o mundo eterno. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. Bora, Maria, vai, graçada. O destino revelou um dia eterno, eterno. E aí, meu parceiro Serginho? Você é meu parceiro também, Gambicha, Serginho? Me rouba logo. Não, gente boa. Camarada, vamos, Serginho. Revelou um dia eterno, eterno. Não se liga. Toma caquinhado no gingado, do bem, bem. Hoje eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei. E aí, Hugo? Fala, bigodinho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Odei, Johnny. Mas nunca te humilhar. Washington Leão! Poder te tocar sem sonho. Égua do eco, hein, mano? E realizar. Gilberto, tá aí? Meu sonho. Ei, Magrão. O sonho de vir. Meu parceiro empresário Tito Ball também. Aí, Tito Ball. Você é o cara, pai. Você é meu parceiro. Você é a sua primeira dama. Aqui no Cromo. Eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tito Ball! Um filme na cabeça do Ney Brasil, ó. Diário, o tempo não quer passar. Cê é do tempo do DJ Zan. Tudo por você, me atinge o corpo todo. Consigo não se esquecer. Agora! Está sofrendo. Segura! Por você, eu sei que nunca mais. Vai chorar aí pelo ex, porra. Te esquecer, yeah, yeah. Eu juro. É, Gabi. Tinha 5 mil. Carregador desse é 20 real. Não para, meu irmão. Fortíssimo Júnior da Pereira. Aí, Júnior, segura. Calma, tio. Fortíssimo. Cadê teu filho, Leonardo? Vou te procurar, seja onde. É tudo no amor aqui no Porto, então bora! E ao te encontrar, falarei do meu amor. E o quê? Que é quente como o sol, do mel tem um sabor, do mar a imensidão e da noite um esplendor. Agora, agora, agora! Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim, é o começo da estação. Você é meu patrão também, parceiro Renato Mix. Lá do Ibi Paredão. Parceiro Vanilto também. Eu preciso. A todas nossas meninas. Curtindo nosso animal aqui no Porto. Obrigado, viu? Bora, Renato. Tim Vanilto, garoto. O Marcelinho Carinho. Carioca tá aqui com a gente, meu irmão. Do Corinthians, do Coringão. Tá no camarote, junto com o Cidinho, papai. Ele trouxe o homem, papai, tá na área. Eu sei que às vezes... E aí, Cidinho, assiste. Olha o Marcelinho no camarote. Joguei pro alto uma paixão. Bora, Marcelinho, daqui a pouquinho tu sobe aqui. Vai subindo, animal. Volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Abraçando forte a toda a nossa galera. Rapaziada, Milati, vai ter turma. Obrigado, gente, obrigado, parceiro Renato. Prepara, vai ter. Estamos chegando. O gatinho mais lindo do cursinho de inglês. E o quê? Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar. Agora, agora, agora, agora, agora. Seu telefone e endereço celular. Não consigo te encontrar. E toma caquinha do mar. Não me deixe. Vem. Olha o solinho, vem. Vou te seguir por onde você for. Tá inspirado. Te abandonar. Preciso desse amor. Vem namorar. Aí, caraquinha. Grande abraço a você aqui do Batrés. Olha o Wallace, fã das minhas, também tá na área. Um abraço, garoto. É de seu amorzinho. Bora lá. Palatino. Parceiro Tito Pirata, bem obrigado, viu, Aranha? Vai, muralha, vai. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Sexta-feira tem Caribe. Sexta-feira tem a sexta-feira toca top do Real. Lá no Put Show. Sábado tem Palácio dos Bares. E domingo pela primeira vez o nosso animal chega. Lá no Clube Apetite, garoto. Só vai dar o que falar no Apetite. E agora? Bora, bora, bora. Te perdendo, morrer de paixão. Desfaz as malas, eu danço forte. E diz que não vai mais fazer. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Olha o sorriso dele, ó. Se te perdendo, morrer de paixão. Desfaz as malas, eu danço forte. E diz que não vai mais fazer. O bagulho não para, então bora. O top DJ do Pará. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. E aí? Ela está me filmando. Aqui. Eu acho que ela está afim. Aqui, aqui. Aqui no baile do Patrese. Bora, gente! Quando me fala de amor. Ela tava no pau, meu irmão! Tava roscona! Bora, sapatão! Ela some, tu já sabe. Esse uísque dela é maldito, meu irmão. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagodinho. conhecer a verdade que eu sou maluquinho por você. E aí, Lourinho do Barreiro? E essa primeira dama? Ouvi aqui, ó. Você dançar nesse pedreiro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma bola de pé! Seu coração, o som que abraçando forte a mim. Lembra a Larissa dança, bora Larissa. Paixão de Deus, o Edilson vão tocar. Tá chegando o Júlio. Se desse amor, tá chegando Salinas. O som que encanta. Marudá, Pará, Curuçá. De som, vai com Roteiro, Príncipe Negro. É o verão 2019 com animal. Colares, é? A gente vai tocando também aí, ó. No bloco Índio Salva a Terra. A 13 gosta. Acordações boas lá. Agora eu sei. Que ele é o melhor do Pará. Agora! Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. Pra 13. E faz. Agora toca mais uma e vem pra cá. O baile, baile, baile, baile do Patrese. Breno Mecânico. Nunca mais foi dar o grau na minha bike. Sem moral. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo. E a minha ponte? Vamos nessa, Breno Mecânico! Lembra aquela noite? A Maria 1, a Maria 2, eu me apaixonei. É a loura e a morena. A morena e a loura. Agora vem! Ciúme. Junto com Ciclone, eu sei por ele eu vou me apaixonar. Uma frase que detona sem parar. Música de motel! As melhores, meu irmão! Bora, Tavinho! Parceiro Tavinho também! Aqui comando o nosso espaço náutico, que tá aqui comigo. Hoje ele veio dar a porra em cima do animal. Tá todo mundo doido, Marlon B. Hoje me deu uma vontade louca no cinema. Olha o seu Cláudio, bora Cláudio! Presidente Cidinho. E só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. Te amo, te amo. Agora! Ajeita, ajeita. Não vai ser assim, se depender de mim. Porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação. Só vou gritar amor, amor. Então diz! Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida. O André também! Coach aqui comigo! Quero, vou virar, mas eu vou ter você. Indiscutivelmente. Edilson Rex! Tamo junto. Menino, eu te quero. Se fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menino. E aí, safô? Pra cima, moleque. Estava enganado, nós estamos lá da lá. Olha só, Patrese. Chama um abraço também, nosso grande parceiro, Marcinho. Ele tá aqui em cima do nosso comando, do nosso animal. Ele que é brother do nosso grande parceiro, Marcelinho Carioca. Hoje ele veio conhecer o nosso animal, veio dar a deitada juntamente com o nosso grande parceiro. Parceiro Tavinho, garoto! Seu Cláudio, presente Figinho. Bora, Marcinho, bora, Marcinho! Dá-lhe a deitada, garoto, dá-lhe, opinião. Bora, Bill. Dá-lhe uma deitada aí, dá-lhe. O Caixinho também aqui presente com a gente. E aí, Caixinho? Ele, o meu Diazinho também na área. O DJ Vitor Bob. Esse cara, gente boa, amigo particular do Batreze. Tamo junto e misturado. Olha o Bis Almeida. E aí, Bis? Pra cima, garota. Vamos que vamos, vamos que vamos. Não para, para. É o Cru, que é o Cru. O baile do Patrese. O Gigante Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Agora! Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. E o quê? E o quê? Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade. Seu Gargaminho. Beijo. Estilo São João. Você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te mesmo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não erro mais. Volte pra mim. Bora, fortíssimo! Eu te amo, te mesmo. Prepara, fortíssimo. Quinta tem Caribe. Sexta tem Futebol. Sábado, Palácio. E domingo, Clube Apetígaro. São José! Tá na hora! E aí, presidente Cidinho? Ele que tá junto com o Marcelinho Carioca, papai! Do Corinthians, do Coringão! Hoje tá aqui no Porto São José, porra. Ponte é mais tarde, sexta-feira. A gente tá no Porto pra detonar tudo. E o Marcelinho tá no camarote, de boa, com o Cidinho. Com o Cláudio também. Toda a galera aqui reunida aqui do grupo. Bora começar um pouquinho assim da pressão. E a galera vai chegando junto e já tá ficando bochecha com bochecha. A gente vai detonar. Aí, Drone. É nóis, maninho. E aí, nome? Que TJ Esportes! TJ Esportes! A verdadeira paga na hora! Do norte do Brasil! Em nome também de Point Show! Point Show! Patrocinador oficial do Croco, meu irmão! É o Point! E agora? Vamos pra cima! Aí, Olhão! Beijo, Miranda! Beijão pra vocês! Olha, Jéssica também tá na área! Vamos pra cima que vai começar! Pra começar! Pensaram que eu não vinha? Vinha! Sabia que tu vinha de penetra, seu digação. Sabia! O Barba Negra chegou! Chegou! Vai morrer pra lá! Patrese, cadê você, seu biruta desmiolado? Falei pra te morrer pra lá, seu digaçado. Quero papo contigo hoje, não. Não venha com tese pra cima de mim. É por isso que eu acho que o teu nome não devia ser Patrese. Sabe como é que tu tinha que te chamar? Quero nem saber, nem quero. Vai morrer pra lá. Pá, tese. Pá, tese. Tu é muita tese, bicho. Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Pra cima. Quem é líder aí, joga pra cima, meu irmão. Galera do Paysandu, joga pra cima também. Vai começar o bagulho doido. Penélope Charmosa. E aí, olhão. Bora lá, meu irmão. Eras assim que tu és, né? Já tô sabendo de tudo. É verdade que nesse teu rock tá cheio de mulher gostosa. Pior que tá, meu irmão. Já vi aqui. Não vai te enganar e ficar com uma mulher de tromba. Tá doido, é? Vai morrer pela água. Meus espiões também me informaram que a mulherada hoje tá toda solteira. Tem muita mulher solteira hoje aqui, Barba Negra. Tem mulher casada também. A galera veio curtir o Crocodilo. E a gente só tá começando o bagulho doido. Bora lá! Caçadores e caçadoras, é pressão que vocês querem? Ouça o desejo dos caçadores e caçadoras, Patrese. Um pouco de pressão pra esquentar as coisas. Pouquinho, só um pouquinho. Agora, Patrese! Libere a pressão máxima do animal! Ficha! 3, 2, 1! Já! É agora! O homem do baile chegou! O homem do baile chegou! O homem do baile chegou, então bora! Se prepara que hoje o baile é aqui. O homem do baile já chegou pra detonar. DJ Patrese tá na área tocando o bagulho doido, vai pra cima agora. O DJ do Pará. Se prepara que hoje o baile é aqui. O homem do baile já chegou pra detonar. DJ Patrese tá na área tocando o bagulho doido, vai pra cima, top DJ. E aí, porra? Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Quem sacode essa galera é o top DJ do Pará. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Quem sacode essa galera é o top DJ do Pará. E aí? Batida Patrese, é o baile do Patrese. Solta a batida Patrese, é o baile do Patrese. É o baile do Patrese, vai começar. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E toma no batidão, no porto o bagulho vai doidando e o Patrese vai doidando também. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha bem. Pra todo mundo que hoje vai rolar deitado, quem é croco? Segure, velho. É muita onda. Explode o bagulho. para esquentar as coisas. É pra se ligar, ponto! Mais uma domingueira, Crocodilo, Mauro Sol, Crocodilo. E a gente chega quebrando tudo. Ela tem que liberar pro DJ cedo. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra batido. Ela quer o seu você. Ela quer o seu você. Calma, calma, calma, caqueado. Vai, vai, vai. Agora vai no beat, pra cima. É do jeito que o patrão ligou. E a galera vai no clima. Toma, toma, toma. A culpa não foi minha. A culpa do patrão não é minha. Não, porra, tá doido. Parceiro Bis, é o Bis Almeida! E doida no croco! É miau! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Joga pra cima que o porto tá louco. Camarote, bora Tavinho, ou chega rápido, pai, aqui no camarote do Ciro. E aí? Lá vem, meu piru. Meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, meu piru, tá vindo aí. Agora vai, vai, vai, vai. Adriana Mix, a Paty Monte também tá comigo. Beijão pra vocês, meninas. Olha o Gargaminha, a Sueli também. Bora pra cima, Gargaminha. Lá vem, gira. Prepara, prepara, prepara. Bola no caqueado, bola no gingado. Bola no caqueado, bola no gingado. Joga tudo pra cima. Agora. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai. Agora. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. moleque doido, vai moleque doido, vai. Vai moleque doido, vai moleque doido. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Toma caquiado, toma no gingado. Vai, vai, soca nela, soca nela, soca. Só soca, Tiana, você tá dando a vento. Só soca, Tiana, você tá dando a vento. Só soca, Tiana, você tá dando a vento. Vai, soca! Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Fala, de caçada! Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no baile do Patrese? Pra mim doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese. Pode começar desse, pode começar desse. Evoluiu, vai dar baile do Patrese no Pará, já explodiu. Tocando a batida que sacode o Brasil. Explodiu. E o que? Na levada do Patrese, ele toca pra você. O bastão te faz mexer, pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O bastão te faz mexer, pode começar a descer. Pode começar a descer, pode começar a descer. Pode começar a descer, pode começar a descer. Mexe tudo. Do you wanna keep pace, pace, pace, pace. O Ítalo Bigodinho, o Paturi também da peneira. Galera, tudo aqui comigo. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. Agora. É o baile do Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. E o quê? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tá doidão, tá doidão. Showman, o Alexandre também. Nas passagens, parabéns ao Meira. Olha o cara aqui. As melhores, pai. Na sala, no chão me deito e a cabeça não para. Solidão me anda. Prime, Prime. Querendo. E o quê? E aí, Onê, de onde o Paturi também na área? Minha cara, fazendo de otária. Não vou. Fortíssimo Júnior da Beleira. Olha o Marcelinho Carioca, tá aqui no comando animal. Sobe aqui, Marcelinho. É o pé de anjo do Corinthians. Esse tem história, papai. Volta com ele. Era sal, né? Era? Marcelinho Carioca do Corinthians, tá na área. Vamos lá. Tenho o direito de amar e ser feliz. E o quê? Gigante Crocodilo Prime. É Mauro Som, é cru. Trocou meu nome quando a gente fez amor no peito. Maria, Mariazinha. Fingi não. A Morena e a Lou. Não entendi, te amei. Mazinho para esse. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Olha os humildes na parada. Dor, a bicha Serginho também. E aí, Caixinho? É nóis! Era Patimonte também, tá na área! H, onde Spike? É meu. Só um abraço hoje, Spike. É meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou meu parceiro Spike, se considera raro, pai. Esse bigode dele, da barba sexy, tá comigo. Tem um bigode desse, hoje. Ô, Spike, pra cima! E a cúpula! Agora! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa. E aí, nome? De Penélope Charmosa! É a Penélope Charmosa! Sempre fechado aqui com o baile do Batreze, meu parceiro empresário Olhão, Reis e Miranda, tudo aqui tá no setor deles, papai! É a Penélope Charmosa na parada! Vira! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. É Marcelinho, caqueado, toma. E treme esse bumbum. Mulherada vai tremendo agora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Treme tudo. Olha o baile. Vem curtir o baile do Patrese. O top DJ do Pará. Patrese. Só as melhores. Baile do Patrese. Meu parceiro Cláudio, amei! Quando soube quem é, aqui com a gente! Aí, Cláudio! Deixei bem claro que sou. É do pão! Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. E agora? Se eu me focar em nós dois, senão você vai me perder. Vem dançar! Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Hoje é aniversário da Kelly. Amor, a esposa do Jay Neto da 99. E aí, Netão? Da 99, tá comigo também. Um abraço aqui do Batreze. Prepara, Dinho, pra céu. Já já você, Netona. Eu gosto de ti. Sou louco por ti. Na manha que o Dinho Pressão já tá na área pra detonar tudo. Vamos lá, gente. É o Porto São José, já daquele jeito.